a rosa dos ventos em me guiar. Eu quero virar pássaro de prata e só voar. Na linha do horizonte eu vou pousar. Jesus. conheço me dá um nó. Sinto o tempo me tocar como um beijo que ficou no ar. Foi bom. Se o teu cheiro está em mim, invadindo sem querer, tudo passa e eu só sei dizer seu nome, seu nome. Se apagar, esses olhos não te esqueço, nem me reconheço. Como é bom lembrar tudo aquilo que senti, não dá mais pra se apagar. Esses olhos não te esqueço, nem me reconheço. Como é bom lembrar seu nome, seu nome.

nosso louco amor pisca em seu olhar quando a Deus vem nos acompanhar. Sem perdão não há como aprender e errar. Meu amor, nosso amor é lindo. a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Meu amor, esse amor de cartas claras. destino.